Fala galera do Mundo das Lutas, eu sou o Coutinho e você está no podcast MMA Ganhador. E antes de começar a nossa 16ª edição, eu lembro a vocês que você pode assinar o nosso podcast via iTunes, Podflix e Android. Só assim você vai receber os nossos programas assim que eles forem publicados. É imperdível, amigo. Galera do Mundo das Lutas, a super luta mais esperada dos últimos tempos está chegando e pra gente falar bastante sobre tudo o que tem acontecido na preparação sempre polêmica, né, de Conor McGregor e também de Floyd Mayweather, nós temos mais uma vez conosco João Vitor Xavier, colunista do Sexto Round e repórter do Super Lutas. Tudo bem, João? Ótimo, Coutinho. Mais uma vez um prazer estar aqui contigo debatendo aí as notícias do Mundo das Lutas e novamente falando muito do McGregor com Mayweather, né, como foi da outra vez. Exatamente. Vamos começar falando aí da grande polêmica envolvendo aí o Pauli Malignaggi, que é um ex-campeão mundial de boxe, e foi convidado não, né? Acho que ele se ofereceu para fazer um treino com o Conor McGregor em Las Vegas, para ajudar na preparação dele. Eu acho que ele só chegou a fazer uma sessão de sparring e foi o suficiente, porque a sessão de sparring durou 12 rounds, ele acabou se retirando do camp, tudo começou com ele se retirando do camp, depois que o staff do McGregor publicou uma foto que sugeria um knockdown, segundo ele não aconteceu, foi um empurrão, mas Dana White, presidente do UFC, que tem acompanhado o Conor aí como agente durante toda a negociação e a promoção dessa super luta, divulgou o vídeo com a cena que mostra o Conor derrubando o Pauli Malignaggi. Antes de mais nada, você concorda com o Malignaggi que foi um empurrão, ou você acha que foi um knockdown? Na minha opinião, foi um knockdown. Queria saber a sua. É, eu também acho, Coutinho, assim, o ângulo também não favorece muito, a qualidade do vídeo também não é a melhor possível, mas tudo indica que foi sim um knockdown. O que acontece, né, o Pauli Malignaggi, pra quem não sabe, ele se aposentou esse ano, já é um lutador veterano, com certeza não vinha treinando adequadamente, e o Conor McGregor, bem ou mal, mesmo não sendo um boxeador de primeira linha, é um cara que está na melhor forma física da sua vida, com certeza, tem alguma experiência em boxe, porque treinou a vida toda, mesmo que não focado na nobre arte, né? Ele treinou a vida toda boxe, junto com jiu-jitsu, junto com wrestling e tal, então acho que acontece, né? O Pauli Malignaggi estava aposentado, né, e veio assim, meio que caiu de paraquedas nesse camp do McGregor, e acho que não tem nada que se envergonhar, né, o Malignaggi, mas eu acho que houve uma tentativa do Malignaggi de também entrar um pouquinho na onda dessa super luta, né, você não acha, Coutinho? Eu também achei, acho que toda essa polêmica, o número de entrevistas que ele deu, os programas que ele apareceu, já meio que entrou em evidência. Só pra você ter uma ideia, depois que o vídeo foi divulgado, ele respondeu, né, ele falou que foi um empurrão e tal, e já até sugeriu uma luta com o Conor McGregor no boxe, então já deu aquela famosa cavada, né, e pra você ter uma ideia do que isso significa, até as casas de apostas já tem até odds por uma possível luta entre o Conor McGregor e o Pauli Malignaggi. Então eu também acho que o Malignaggi também quis entrar um pouco na onda ali, fazer o nome dele, ganhar um pouco de notoriedade, e acabou dando certo. Exatamente, é engraçado que eu tenho nas redes sociais o Fred Sternberg, que é ele é assessor do Manny Pacquiao, que é da Top Rank Boxing, que é rival da Showtime, da Mayweather Promotions, e ele falou assim que isso tudo parecia uma novela, né, bem com script e tudo, né. Eu tô a concordar com ele, eu não sei se o Conor McGregor tá envolvido nisso, ou se o UFC tá envolvido nisso também, mas o Malignaggi com certeza eu vejo tentando ter cavar uma luta com o McGregor depois do Mayweather, né? A gente sabe que agora vão ter que voltar ao UFC depois da luta contra o Mayweather, mas no futuro, quem sabe, vão retornar ao boxe para enfrentar o Malignaggi. Ele quer construir uma rivalidade com o irlandês, eu imagino, né? Fica essa impressão, né? Eu acho que ele faz certo, lembrando que ele vai trabalhar no time de comentarista da Superluta para os Estados Unidos, então vai ser curioso saber o que ele tem a falar, né, sobre isso. Exatamente, já vai ganhar mais uma notoriedade no dia das... oportunidade de repente promover uma eventual luta com o McGregor, né? Te mostrou alguma coisa demais o trecho que foi divulgado, as cenas que foram divulgadas, além do knockdown que o McGregor aplica no Malinati, tem outras cenas do Conor ali num tremendo passeio no Malinati. Segundo o Malinati, aquelas cenas foram do 12º round, tem uma talvez no 8º round, mais pro fim do sparring. Mas te mostrou alguma coisa especial? Você ficou com uma impressão um pouco melhor do Conor no boxe? Ou não dá pra tirar muita coisa porque é um trecho pequeno? E a gente tá falando, como você bem lembrou, do Paulo Malinati, que tá até fora de forma no que a gente pôde ver, né? Exatamente, tava fora de forma. E uma coisa que ele falou que não foi negada pelo McGregor recentemente foi que ele saiu do avião direto pro sparring, então também isso influencia. Eu acho que não deu muito pra ver muita coisa, assim. Na minha opinião, é legal que seja assim. Eu quero um mistério, na verdade, contigo. Eu quero chegar lá e ser surpreendido pro bem ou pro mal na hora da luta. É, vai ser um lutão de qualquer forma, um evento fantástico. E pra mim tem tudo pra ser muito bom pro MMA também. Sem dúvida. Agora, algo que eu acho legal ressaltar também é que se de fato aquela cena é de talvez o 12º round ou do fim do sparring, acho que dá pra dizer que o Conor McGregor tá em ótima forma, né? Porque ele chegou lá no final do sparring, a quantidade de golpes que ele aplicou e acertou no Malinati foi algo... A gente tem que reconhecer que a forma dele pelo menos tá em dia, né? Ah, com certeza. Não, você vê pelo jeito como ele trata o próprio corpo, que realmente a forma física do Conor nunca vai deixá-lo na mão, né? Eu acho que a questão central é saber como ele vai lidar com a frustração de não acertar golpes no Mayweather, porque trata-se do melhor boxeador defensivo de todos os tempos, ou seja, um cara que tem uma esquiva incrível, técnicas de para não ser acertado, para o golpe perder impacto, usando o ombro, inclusive, que pouca gente usa com destreza. Então, assim, eu acho que é muito mais uma questão de lidar com a frustração de não achar o Floyd Mayweather do que a questão física, né? Mas vamos ver como vai ser. É, e em relação aos treinos abertos, tenho certeza que você pôde acompanhar algumas cenas também dos treinos. O que, que você conseguiu ver? Primeiro, acho que é legal destacar quanto é curioso, né, o treino aberto de boxe, que a imprensa principalmente é avassaladora, são muitos membros da imprensa. Então, na academia do Mayweather, inclusive, parece que lá é um lugar muito pequeno, né? Então ficou aquele galera muito amontoada em cima do treino do Mayweather. A gente tem a Sterling, né, que é a fotógrafa do MMA Fight, que é super famosa. Chegou a subir em cima de uma das hastes lá para fazer as fotos. Enfim, o que isso mostra pra gente? O McGregor com certeza curtiu muito esse momento, né? Ele gosta muito de holofote, de estar na frente das luzes. O que isso mostra pra gente em relação ao poder do boxe, a importância dessa luta? Os treinos do Mayweather sempre são muito bem acompanhados, mas eu acho que eu tive a impressão de que esse foi ainda mais. Você ficou com essa impressão também? Ah, sem dúvida, né? O Conor McGregor disse uma coisa muito interessante sobre essa super luta, que é ele que tá cuidando da promoção total, né? E se a gente for pensar, realmente, a novidade nessa super luta é saber como um campeão do UFC, um lutador de MMA, lida com um dos melhores da história no boxe, né? Então, assim, eu imagino que se fosse um outro lutador de boxe, mesmo que campeão mundial, mesmo que bastante gabaritado, contra o Floyd Mayweather, os holofotes não seriam os mesmos nem no Floyd, nem tampouco no lutador, né? Então, até uma revanche com o Manny Pacquiao, eu imagino que não daria tanta publicidade, tanta força. Então, acho que isso em si justifica a escolha do Mayweather pelo McGregor, né? O fato dele voltar com tanta força aos holofotes, e muito por causa do McGregor, pela curiosidade ao redor de como ele vai lidar com o lutador de boxe, pela personalidade do McGregor em si também, que realmente atrai muita gente pro bem e pro mal. Ou as pessoas odeiam, ou as pessoas amam. Não tem meio termo, né, com o Conor. Então acho que isso tá sendo ótimo pro boxe também, porque tá trazendo uma geração de fãs de MMA para apreciar a nobre arte, que não necessariamente acontece, né? E muita gente também que não, de repente também não tem... não é fã de esportes de combate, mas conhece o Conor McGregor, porque ele virou uma figura que ultrapassa as amarras das artes marciais, né? Então, assim, muita gente que não conhece ou não é fã necessariamente de boxe ou de MMA, tá sendo atraída para essa luta também por conta da personalidade do McGregor, e a gente viu isso nos treinos abertos, né? Agora, João, outra coisa que eu queria te perguntar é que você pôde acompanhar da movimentação, da técnica dos lutadores. O que, que dá pra gente esperar, especialmente falando do McGregor? Eu tenho a impressão que o Conor ele vai levar alguma coisa diferente. Quando eu digo diferente, é talvez algumas fintas, uma movimentação um pouco mais ortodoxa do que o normal. O que até é inteligente, né? Porque se o Conor entrar no ringue pra tentar boxear, eu acho que ele, as chances dele diminuem. Porque 49 boxeadores já tentaram boxear com Floyd Mayweather e não tiveram êxito. E essa coisa de dizer que não é uma luta de boxe, é uma briga, é uma luta. Enfim, até no treino aberto, não sei se você chegou a ver essa cena, tem um, o Conor tá batendo no saco, ele chega a rodopiar, fintar um chute e aplicar um soco. O que, que você conseguiu enxergar esses treinos abertos? O que, que você acha que dá pra projetar em relação à postura dentro do ringue? Bom, eu concordo plenamente com você, e eu acho que uma das únicas chances que o Conor tem é realmente ter fé na sua própria movimentação como lutador de MMA, tentar traduzir isso de alguma forma pro boxe, claro, sem quebrar regras, obviamente, mas fazer com que o Mayweather pense duas vezes, né? A gente sabe que o MMA, o boxe aplicado ao MMA e o boxe profissional são duas coisas totalmente diferentes, né? Porque o boxe aplicado ao MMA, você tem que lidar com a questão das quedas, da defesa de quedas, então a sua posição, o jeito como você faz guarda é totalmente diferente. Então acho que são coisas que o Mayweather vai ter que lidar também, né? Pelo menos no começo da luta, né? Eu sempre imagino lutas assim entre adversários muito diferentes entre si, como aquela questão do computador fazendo um download dos movimentos. Então acho que o Mayweather ele vai precisar nos dois primeiros rounds analisar a movimentação do Conor e fazer um download daquilo na cabeça dele para começar a reagir de forma adequada. Então nesses dois rounds eu imagino que o Conor tenha a chance de surpreender muito, fazendo uma coisa cada vez mais radical e pouco vista no boxe, eu imagino. Acho que essa é a grande chance dele, deixar o Mayweather desconfortável, né? Então acho que isso a gente viu que ele está treinando alguma coisa em torno disso, né? Porque a gente pode ver no treino aberto. E só pra gente não deixar passar em branco, eu escrevi sobre isso na semana passada lá no Odds Shark. Existem odds apostando que o Conor vai aplicar um chute no Floyd Mayweather durante a luta. Eu duvido muito, né? Porque a gente, como a gente sabe, existe uma multa para que isso não aconteça. Não, imagino, Coutinho, que as pessoas estejam contando que o instinto do lutador de MMA vai falar mais alto, que não seria nenhuma coisa de propósito do Conor. Mas eu discordo, eu achei uma coisa uma coisa, outra coisa outra coisa, senão a gente não teria tantos lutadores de MMA fazendo jiu-jitsu, ou enfim, boxe, Muay Thai. A gente tem um Minotauro que lutou boxe amador no Pan-Americano, a gente tem inúmeros lutadores de MMA que também lutam grappling, então, e não dão um soco na cara, o Minotauro não deu chute, não tentou queda. Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ele pode querer, né, no final, no desespero, né, fingir que vai dar alguma coisa, até para assustar o Floyd, mas soltar um golpe mesmo ilegal, eu não acredito. Tá certo. Agora, pra gente finalizando esse assunto, existe a possibilidade, né, como a gente tem acompanhado, da luta acontecer com luvas de 8 onças, o que significaria uma luva muito mais fina, menor. E o que favorece, né? Eu acho que eu fico ainda mais confiante de que o Conor poderia nocautear o Mayweather se isso acontecer. O que você acha? Primeiro, você acha que isso vai passar pela comissão? Você acha que eles vão permitir isso? E o que você acha que isso representa para a luta? Engraçado que inicialmente a comissão atlética lá de Nevada totalmente negou qualquer possibilidade disso acontecer, das luvas serem passadas de 10 onças para 8 onças, né? Mas parece que já vão discutir isso numa reunião. Então eu não sei dizer, na verdade, mas porque toda essa questão, toda super luta, tudo que se envolve essa super luta, parece que é uma licença poética para certas coisas, e eu não duvido nada, sinceramente. Eu acho que não seria bacana, porque as lutas de boxe são no mínimo 10 luvas, né? 10 onças, perdão. Eu acho que deveria permanecer assim. Mas concordo com você que as chances do Conor aumentam muito. E eu vejo assim, há uma possibilidade, não digo grande, mas eu acho que há uma possibilidade que já não pode ser ignorada caso isso aconteça, principalmente no primeiro round, né? O John Kavanagh, o treinador do McGregor, disse que se forem 8 luvas, ele vai nocautear, o seu pupilo vai nocautear o Mayweather no primeiro round. E, claro, assim, tudo pode acontecer. O Mayweather é um gênio defensivo, mas não luta há 2 anos, com 40 anos. Tem toda uma questão de... É muito menor também. Exatamente, né? É muito menor. E também a gente viu ele um pouco, assim, não sei se foi impressão minha, no fim do treino aberto dele, tive um pouco de fadiga, né? Eu não sei se é uma coisa que ele deixou passar propositalmente, porque tem muito jogo mental também no boxe, muito mais que no UFC e no MMA. Então, eu não sei. Eu acho que favorece bastante o Conor. Queria 2 palpites. O primeiro, eu acho que eu já sei qual que é a sua resposta, é em relação à venda de pay-per-view. Quando a gente se falou a primeira vez aqui no podcast MMA Ganhador, a gente falou logo que a luta tinha sido anunciada, passou aí quase 2 meses, a gente está menos de 10 dias da luta. Agora, eu naquele dia eu não cheguei a concordar tanto com você, mas agora eu concordo mais do que nunca. Eu também acho que a luta vai passar e de muito em número de vendas de pay-per-view, mas eu queria saber de você, passado esse tempo todo, tem se confirmado o poder de toda essa promoção da sua... Eu acho que sim, eu acho que foi muito bacana a forma como se deu tudo, principalmente pelo UFC, que ele fez um evento no começo do mês e depois deixou o fã de MMA livre para fazer essa compra, né? Para comprar esse pay-per-view também, não vai fazer mais nenhum evento em agosto. Ou seja, o fã tá louco por uma luta, e a luta que ele vai conseguir ver vai ser realmente o Mayweather e McGregor. Então, assim, vão ter os fãs de boxe, os caras que odeiam o Mayweather, os caras que odeiam o Conor, que amam o Conor, e também o fã de MMA que não tem muita opinião sobre o Conor, ou que gosta e desgosta do Conor, mas é fã de MMA, ele também vai fazer essa compra. Então, assim, foi um toque de gênio da UFC também adaptar o próprio calendário para garantir que essas vendas fossem as maiores possíveis. Eu acho que vão ser, sim. Acho que vai ser o maior pay-per-view da história do boxe. Tá certo. E por último, queria saber, claro, o seu palpite, não pode passar em branco. Queria saber o que você consegue projetar para essa super luta. Ah, eu acho que vai ser decisão unânime pro Floyd Mayweather. Eu acho que ele vai sofrer um pouquinho. Não vai nocautear o Conor McGregor. E vai ser decisão unânime pro Floyd. Acho que ele quer isso, né? Acho que ele quer meio que desconcertar. Eu acho que o lutador tem muito isso. Tem muita gente que gosta muito de nocaute. Mas tem lutador também que aprecia muito mais uma apresentação dominante. Aquela coisa segura. E o Mayweather, eu acho que é exatamente esse cara. Não deixar dúvidas de quem é o lutador superior, né? Se teve um nocaute no começo, a pessoa fica, principalmente para mim, por exemplo, ficou com o Aldo McGregor, né? Ficou aquele gostinho, será mesmo que o McGregor é melhor que o Aldo, porque não aconteceu em 3 segundos? Então, uma performance dominante por 12 rounds, no caso do Mayweather contra o McGregor, de repente vale até mais que o nocaute. É verdade, faz sentido. Até para que, talvez, como ele já garantiu que é a última luta dele, você imagina, se ele nocauteia rápido, talvez ia rolar aquele lobby por uma revanche, o que não seria uma má ideia, né, pensando em dinheiro. Mas realmente, se ele já colocasse um ponto final, eu acho que faria mais sentido. Exatamente. João, agora saindo um pouquinho do assunto Maymac, a super luta acontece no próximo dia 26 de agosto. Mas a gente também tem muita coisa legal acontecendo no mundo do MMA. Nessa semana, a Cris Cyborg, nossa campeã peso-pena feminino do UFC, está de passagem pelo Brasil. A gente teve oportunidade de falar com ela no Media Day que ela fez aqui no Rio de Janeiro. E a Cris, ela falou um pouco sobre o futuro dela. Ela já apontou a Holly Holm como a rival preferida dela para o futuro. Está querendo enfrentar a Holly aí no dia 30 de dezembro, no UFC 219, que acontece em Las Vegas. João, queria saber, você concorda que a Holly... Eu vejo a Holly da seguinte forma, eu acho que diante do cenário, que a Cris Cyborg, ela é campeã peso-pena feminino, mas mal existe uma categoria peso-pena feminino, não tem muitas opções. E a Holly Holm, não só por já ter lutado na categoria peso-pena, ela é um nome expressivo, né? Eu acho que daria um brilho ainda maior para a Cris, até ofereceria uma luta mais competitiva. Como é que você enxerga? Você acha que realmente a Holly Holm é o melhor nome? Ou talvez a Cris devesse enfrentar nomes como a Cat Zingano? Ou até tentado forçar aí um confronto contra a Megan Anderson? Ou quem sabe a Germaine de Randamie? Eu acho que a Germaine de Randamie, ela deixou bem claro que é distância da Cris, né? E assim, uma coisa incrível, né, que aconteceu. Mas enfim, eu acho assim, que a luta com a Holly Holm, ela é muito boa de várias formas. Primeiro, como você falou, ela é um nome expressivo, então traria bastante mídia. E ela tem um estilo que a Cris ainda não pegou, talvez, né? Pelo menos no UFC, com certeza não. Que é uma lutadora muito técnica, que sabe lidar com a pressão, né? E que sabe se movimentar em pé, principalmente. Então, assim, é um desafio novo. Vai fazer novas perguntas a Cris Cyborg. Então eu acho que é muito bacana da parte da Cris, da brasileira, que ela esteja fazendo campanha por essa luta, porque é uma luta que eu acho que eu julgo assim, entre as opções que estão sendo ventiladas por aí, como você falou, que é Desengano, Megan Anderson. Eu acho que é a luta mais complicada, né? Então assim, é muito bacana da parte dela que ela esteja querendo, e eu gostaria muito de ver essa luta. Mas por outro lado, desculpa só me estender, eu tenho a impressão que a Holly Holm, ela não quer muito essa luta, né? Pelo menos a impressão que fica é essa. Até faria sentido, né? Porque a Holly, ela acabou de ter uma vitória muito expressiva contra a Beth Correia. E talvez com mais uma vitória ela consegue disputar o cinturão peso galo, que pra ela seria algo mais seguro. Mas é aquilo, né? Também a gente nunca sabe. De repente o UFC, fazendo a proposta certa, consegue convencer a... E a Holly Holm, ela é uma lutadora que já venceu a Ronda Rousey. E se ela pensar em legado, você imagina. Se ela vence a Ronda e a Chris Cyborg, ela se torna, sem dúvida, aí, talvez o maior nome da história do MMA feminino em termos de conquista, né? Sem contar que ela é um campeã de boxe, e ela foi eleita pela Ring Magazine, que é uma grande publicação de boxe, uma das 10 maiores boxeadoras de todos os tempos. Ou seja, nomes no esporte de combate feminino, ela estaria muito perto do topo, né? Ou no topo, né? E seria acho que seria também uma luta muito interessante em termos de trocação, né? Porque exatamente. A Holly, ela é da trocação, ela vem do boxe. Mas a Cris até sinalizou muito bem, falou muito bem no Media Day, porque ela falou que a Holly, por mais que ela seja uma boxeadora e tenha um boxe muito forte, ela não tem muito punch, ela não tem nocaute, ela não nocauteia com soco. Ela é versátil, ela nocauteia com chute, né? E a Cris é um pouco mais completa. Eu ficaria muito intrigado pra ver essa luta de pé entre as duas. É um confronto de estilo, na verdade, né? Porque você tem uma lutadora mais técnica, né? Na Holly Holm, que solta chute, não solta tantos socos, né? Até porque ela tem um pouco de background também no kickboxing. Enquanto a Chris Cyborg é mais agressiva, né? Anda sempre pra frente. E agora eu acho que ela tem sido cada vez mais precisa, né? Ela falou muito bem, assim, que antes ela soltava 100 socos e acertava 30. Hoje ela solta 50 e acerta 40, 45. Então vale muito mais a pena ser mais precisa, não soltar sempre querendo arrancar a cabeça, como fala na gíria. E eu acho que essa precisão da Cris contra a Holly Holm seria um teste muito bacana. Tomara que essa luta saia. E é o que ela falou muito bem, né? Ela falou que já era ruim e ficou ainda pior para as rivais, porque agora ela está um pouco mais esperta, mais inteligente. Agora, João, para a gente finalizar o nosso papo, eu queria saber, realmente é oficial, Georges St-Pierre vai enfrentar Michael Bisping no dia 4 de novembro? Porque a gente viu o St-Pierre assinando o contrato, anunciando a luta, mas ainda não viu, não tem sinal de anúncio oficial por parte do UFC. Estamos diante de mais uma novela? Estamos diante de mais uma novela, com certeza. Eu acho, assim, o Georges St-Pierre ter assinado o contrato não significa que a luta vai ocorrer, porque o Michael Bisping não assinou o contrato. É claro que é a luta que o Bisping sonha, e através de uma série de acontecimentos pouco improváveis, pouco prováveis, incríveis até, ele conseguiu se colocar nessa posição novamente para enfrentar o Georges St-Pierre, né? Então, assim, eu quero esperar mais um pouco até comemorar ou não, dependendo se você é fã dessa luta ou não, você comemora ou não. Eu quero esperar um pouco ainda, porque para mim ainda não tá oficial, não, apesar dessa assinatura do contrato. Só lembrando que no ano passado no UFC 205, o Nurmagomedov assinou para lutar com o Álvares, se eu não me engano, para pressionar o McGregor a aceitar uma luta no 205 logo depois dele ter lutado no 202. Então, a assinatura do Nurmagomedov não adiantou de nada, né? Verdade, e talvez pode até ser uma pressão do GSP, né? Porque ele assinando o contrato, dizendo que tá assinando, todo mundo foca a partir de agora no Bisp. E aí, vai assinar ou não vai? O que tá faltando? Exatamente, é. O Bisp tá lesionado, né? Então, eu não sei essa demora aí do Bisp em assinar. Eu acho meio estranho, porque é a luta que ele quer de qualquer jeito, né? Então, eu imagino que seja alguma coisa relacionada à lesão dele, né? E o Saint-Pierre também, ainda sobre esse assunto, ele falou que, segundo tá no contrato dele, ele depois que vencer o Michael Bisping, se ele vencer, ele vai ter que obrigatoriamente defender o cinturão. Defender contra o Whittaker, né, que é o campeão interino, né? É, exatamente, defender o cinturão. Eu não sei, sinceramente não sei. Não, parece que o contrato tá que tem que ser contra o Whittaker. Né? Ah, tá, entendi. Não, porque se não fosse, não seria nada absurdo diante do cenário atual. Então, seria absurdo, mas não seria absurdo, né? Diante do cenário atual não seria absurdo de maneira nenhuma, mas outrora seria, né? Em outros tempos seria absurdo, porque o campeão interino tem que unificar o cinturão, né? E o Saint-Pierre, antes de ele retornando agora à MMA, ele já deixou claro que ele tá atrás das maiores lutas possíveis. E uma luta contra o Whittaker não seria tão grande. É, exatamente. Eu fiz uma pesquisa rápida. E o Whittaker é o campeão menos seguido nas redes sociais, né? Ele, depois o Holloway, depois o Miocic, são os campeões menos seguidos nas redes sociais. Ou seja, ele é um cara que realmente não tem a mídia ainda, até que talvez merece, né, pelo seu estilo de luta, etc. Mas ele realmente seria uma luta um pouco... seria muito complicada pro GSP, né? E também fora do octógono não lhe traria tantos frutos, né? Tá certo, João. Queria agradecer mais uma vez a sua participação aqui no podcast MMA Ganhador. Espero você em breve mais uma vez, que é sempre um prazer ter você aqui com a gente. E deixe seu recado final aí pra galera que tá te ouvindo. Galera, vamos acompanhar sempre o MMA Ganhador, podcast da mais alta qualidade. Vamos curtir lá as matérias, as notícias no Super Lutas e as colunas no Sexto Round. Um abraço grande a todos os fãs de MMA e os fãs de boxe também, né? Que estão aí, com certeza, ávidos por essa Super Luta aí, no dia 26 de agosto. Um abração, Coutinho. Obrigado novamente pela oportunidade. Bom, então tá aí. Esse foi o João Vitor Xavier, repórter do Super Lutas e colunista do Sexto Round, que nos ajudou aí a falar sobre o melhor do mundo das lutas nesta semana. E pra você que tá me ouvindo, eu sou o Coutinho, eu falo sobre o mundo das lutas no Ganhador e eu volto na semana que vem com mais uma edição mais do que especial do podcast MMA Ganhador pra falar sobre a Super Luta do ano entre Floyd Mayweather e Conor McGregor no boxe. Até lá!